Azul 9-0-8, São Longe, 2-6, livre na Fox, Alfa Kilo, Pátio 3, na minha escuta teu guarde. Fox, Alfa Kilo, mantém sua escuta, Pátio 3, Azul, 6908. Na 3520, compartilhando o procedimento, chama a torre na frequência 198.95. Good morning, Jeff. Good morning, Jeff. Dia, 3520, Altermax. Sol 3520, avistado, pista 90, pouso autorizado, vento 080 graus, 190 nós, ao altímetro 903. Esse é o pouso da 520. Sol 908, posição indicada entre aero 3, Romeu, do parte 3. Sim, 3 Romeu Azul, 6908. Salvador, boa noite, gol 1192, informação Delta. 1192, correta, Delta Guarda Cópia. Prepare a subida Puca, trânsito Aracaju. Sente Puca, Aracaju, 1192. 3520, Solos 31, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, 11. Confirmando o portão 11. Isso, 11, ok. 1192.4. Afirmativo, prossegue. Autorizado para o aeroporto de Recife, via Pesolona 7, nível de voo 370, decola 0, primeira esquerda, subida Pucca, transição Aracaju, 5060, transponda, controle 208. 7370 para Recife, decola 10, curva esquerda, após saída Pucca, transição Aracaju. É 5060, transponde, 1208, o controle. Pesolona 192 confirmando, era via Pesolona 7. Sente a Pesolona 7. Pesolona 192, correto, portão 8, chame pronto. Chamará quando pronto, o 192. Pesolona 352, já? Prossiga. Qual era a localização do buraco aqui na pista, mais ou menos? Indo através da Taxi Fox. Acho que o senhor livrou na Delta, na corrigiu, livrou na Eco. Ah, tá ok, obrigado. Bom dia, Dordor 24 transferiu. O Recife autorizou até 150. É, já está visual com a Fonte 9 com o farol da barra. Passarei 2224, acione identificação, autorizada a chegada por MED 1, voe na Proididuna, descendo para 4.000 pés, ajuste na 013. Vamos voar Duna para 4.000, ajuste padrão, passarei do 2224. Saída 2224, autorizado final do procedimento, ele acha que foi pista 10, deixa para 2000 pés, o ajuste 0013, reposta estabilizada. Reportaremos estabilizados, passaria do 2224. Muito obrigado, Sereno. Salvador, o gol 1192 na posição 08 para puxa acionamento. Ele fechando tais, gol 1192. 192, liga sua lancha no táxi. Vai ser mais tarde, gol 1192. A 230 visual com a 1-0, autoriza a proa 2 da Serra? Foi 224, mantém a 3 de dono e reposto estabilizado. Passada. Estabilizou. Açaí 224, chame torre em 198, decimal 95. 1895. Salvador, bom dia. Passaria do 224. No final da LS, visual 190. Passaria 224, ajuste no 03, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 060 graus 049. Repouso, passaria do 2224. Alô, gol 1192, está com 50 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Maceió, está pronto ao pai. Sou 1192, copiado 150 a bordo, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via partiu no táxi em Índia, quando pronto, reposte pronto no ponto de espera, ajuste altímetro, 1013. 7903, acontecerá na ponta espera, só corrigindo, é 50 somente, 50. Cheio de copiado, 50 agora. 1993. Deixa para nível de voo 0, 50 via chegada Bomé de 1, ajuste de altímetro 1093. 0 via, ajuste 10, 16, com 1172. Ajuste com 1172, perdeu o contrato com o centro Recife. Com 1172. Saúde 2224, no solo 51, leira direita, após sair Alfa Juliette para o remoto 12. Alfa Juliette, remota 12, passaredo 2224. Passaredo 2224, corrigindo, Alfa Quilo para o pátio 3, diga até o balizador. Alfa Quilo agora pátio 3, obrigado. Para ingresso, gol 1192. Gol 1192, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 070 graus, 05 graus. Livre alinhar e decolar da 10, gol 1192. O 1192 da corda 53, no controle de Salvador, 120 da 8. 208, obrigado, tem um bom serviço. Controle Gol 1192. Gol 192, contato na decolagem, subavia Pucca para nível de voo 370. Fazer peso da Pucca para o 370, voo 1192. Haveria possibilidade de coordenar com o centro a proa de Aracaju ou do Romeu Fox 08? Voo 1192, inicialmente vem na proa de Jamo. Jamo aguardando, obrigado. O 1172, desça 12 mil pés, ajuste de altímetro 1093, autorizado o final do procedimento ILSX foi pista 10, reposte no curso do localizador. Ciência, vamos lá, 2 mil pés, estado 1013, vamos lá, estabilizar no localizador, com 1172. O 192 autorizado, voa na proa de Aracaju. Aracaju, voo 1192, obrigado. O 1192 chame Recife em 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. 12545, 1285, obrigado, bom serviço. peso no ILS, voa 1172. Voa 1172, complexo, me torre 1 no 8, decimal 95. 1895, graças. Torre Salvador, Cordial Bom Dia, Gol 1172, passando o Índia Serra, estabilizado. Gol 1172, avistado, Justino 013, autorizado pouso, Cristiano 0, vento 050 graus, 049. Sente leve pouso na 10, Gol 1172. Gol 1172, no solo 04, pegue táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08. Alô, bom dia, tá 3520 para João Pessoa, nível de voo 370, autorização. Informação em curso Delta, autorizado para a Juliette Papávia, até o aluno 7 Recife, após direto, nível de voo 370. Sai da PUCA, transição Aracaju, decolador no zero, primeira curva esquerda, transponder 5066, frequência do controle Salvador, 120.8. 3-0, João Pessoa, 370, via para o número 17, Recife, depois direto. PUCA é a saída, decolador 10, curva esquerda, após Aracaju. 5066, 120.8, é o controle, tá, 3520. 520, está correto, reporte para o próprio chefe de treinamento. Reportaremos no 11, para 3520. bom dia, Golo 973. Golo 973, por cima. Informação Delta, 380 Guarulhos. Autorizado do aeroporto de Guarulhos, Tampers 110 até Tango Bravo Hércules, voo 360, pista 10, primeira curva direita, subida São 1, transição módica, 5073, transponde e controle 208. Repetiu, Vives, muito rápido, eu não estava pronto para a copa. Ok, sem problema. Autorizado do aeroporto de Guarulhos, 360, Tampers 110, Tango Bravo Hércules, pista 10, primeira curva direita. Sua saída salvo 1, transição ótima, nível de voo 360. Passando transponder 5073, controle 208. Centralizado 360 Guarulhos. Decola a pista no zero, primeira curva direita. Depois do loop 10, recepção com o bravo eco. Salvo 1, transição ótima, transponder 5073, controle 201. Nível 360, confirmando? 360. Correto, chame para o Porta 9, chame Gol 1163. Mara. Né, 6258, bom dia, sendo identificação, desse é o nível de voo 050 e vou direto na proa de dona. Então, perdão, é o 3520, da ponte 11, puxa para de fora, né? Feliz, eu sou na chama, 3520. Inicia a chama. Para o táxi, 3520. 2 Salvador, 38 no meio, informação Delta, passa 220, repita 170. Tá, 38 no meio, bom dia, sem identificação, desse nível de voo 060, via chegada, Bomédia 1. 060, Bomédia 1, tá 38 no meio, acho que voarmos Duna. 138 no meio, número 2 no sequenciamento, foi na altura de TAP inicialmente. TAP tá 38 no meio. Para o Pax, o TAM 3520, no PB 146, alternando o Maceió com 2,5, 2,30. TAM 3520, Pax autorizado, Pax 1, Pax Índia, ponto de espera, chama pronto decolagem. Pax Índia, chama pronto decolagem, TAM 3520. Puxa, estacionamento, gol 1173, está na posição 9. 1173, quando o pessoal do solo pôs passagem à pose da TAM, livre no 9, chama o taxi. Puxa, chamando a TAM, obrigado. Ocupou a mensagem após da passagem da pose da TAM no táxi? Assim, enquanto eu jogo, gol 1173. Grato. Meia 258, desça 2010, ajuste de altímetro 9003, autorizado final do procedimento ILS X-ray pista 10, reposta no posto localizador. Então, 38 no meia, desça até 3000 pés, ajuste de altímetro 9003. 3003, então 38 no meia.